35 Kilo 3. Avistou o Gomo 398. Visual, pista 10, pelo autorizado, 150, quanto? 100, viu? Pouso, pista 10, Gomo 398. Sou 2 a bordo, 4 horas e 5, alterno Galeão. Gomo 885, com Antônio Paixa Pazini, no ponto de espera, torre 1, 9, 8, 10, 9, 6, 12, ajuste 1019, bom voo. Mando aí após Pátio, qual seria? Pátio e Índia. Para o ponto de espera. Lá 198, decimal 612. Estou lá 1885, obrigado. Vamos, um abraço. Valeu. Taxi by Juliet until 8:11. Okay, we continue via Juliet until 11, 083. Boa noite, voo 1885. 885, boa noite. Alinha e mantém pista no zero. Alinha e mantém pista no zero, 1885. Direito 129? Direito 219, 1398. Sou Goma 398, boa noite, pode entrar chovendo. Boa noite, no 398, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa vai reportante da Juliette, 1398. Boa noite, é o Trip 5216, tá na escuta? Vamos, Trip. Para Aracaju, prepara tudo, vai de copa. Salve, Salvador, boa noite, é o Trip 5216, ciente da informação Romeu, autorização para Aracaju, nível 150. 51, Trip. Prepare a saída Conde. Será Conde? Aguarde cópia. Obrigado, Conde. 5216. Prefere a Conde ou PUC? Tudo faz, pode ser a Conde. Ok, só um minutinho, vou acordar aqui, só um minutinho, por favor. 8285. Web 5827, prossiga. Fiquei para o Galeão, 360 autorizado, de uniforme Zulu 10, da cola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leida após Leida Bridge. Controle 120, decimal 8, transponda 5064. 8, 8, 5. O software escuta? Confirmando então, Webjet 5827, está autorizado 360 Galeão, da Euleda Brez a saída, ou melhor, da Euleda Bridge a saída. O controle opera 120.8 e o transporte 5064, Webjet 5827. 5827 para pushback e acionamento. Afirmativo. É, confirmando só, o pessoal do Infraero foi dar uma olhada lá na taxi, eles encontraram alguma coisa? O Infraero verificou a Eco, a Alfa, a Fock e não foi encontrado nada. O veículo da Infraero. Ah, bom. Então tá bom. De qualquer maneira, obrigado aí. Ah, só me confirma, a nossa aerovia é UP Zulu 1-0, positivo? Afirmativo. Após SMAP Lúvito, após Lúvito, Babacena. Sabe dizer o que foi exatamente? Um saco ou algum qual objeto se tratava? Ah, pois é, parecia um objeto pequeno assim, próximo à Yellow Line ali. Eu não sei se precisou exatamente o que que era. Mas de qualquer maneira, talvez tenha sido impressão, não sei. Mas então tá, obrigado. Disponha. Fala, Goma 398, Alfa Antidosidade. Ok, prossiga para o Portão 9, no 398, Portão 9, boa noite. Portão 9, no 398, boa. Azul 4071, pronto cópia? Pronto cópia, 4071. Campinas, autorizado 360, via uniforme Zulu 16. Decolada pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda após Leda Bridge. Controle 120, décima 8, transponder 5104. Autorizado Campinas, 360, decolada décima, curva à direita, saída da EL, Leda após Leda Voa Bridge, intercepta Zulu 1-6. Segue rota. 128 é o controle de saída e 5104 transponder, 24071. Errado 4071, chama para pushback, chama. Chama leve. 3662, cópia. Copia 3662. Para Natal, autorizado nível 370, via uniforme Zulu 10. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Zipar. Controle 120, décima 8, transponder 5073. Natal 370, via pelo Zulu 1-0, decolando da pista 1-0, esquerda, Pucas e Pan. Controle 208 e o transponder 5073. Correto, 3662, chama para puxa acionamento. Chama lá. 52 na minha cópia. Um momentinho só, aguarde, por favor. Paulo, pode prosseguir para o TIP 5216, por favor. Aracaju, autorizado nível 150, decolada pista 1-0, primeira curva esquerda, segue no perfil da Conde, controle 120, décima 8, transponder 5056. Aracaju, 150, decolada 1-0, curva esquerda, perfil da Conde, 1208 e 5056, pelo TIP 5216. Correto, TIP 5216, por favor. Negativo na remota 13, para posicionamento chamaremos quando pronto. 521 meio. Salvador, boa noite, o TAM 3858 para Fortaleza. Pronto para cópia. 3858, boa noite. 370 para Fortaleza, está autorizado. Segue via uniforme Zulu 19, decolda pistão no zero. Primeira curva à esquerda, sai da Momo, transição Fruti. Controle 120.8, responda 5074. Sexta 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, Momo Fruti, Upper Zulu 19. Pista 10, curva esquerda, 1208, 5074, TAM 3858. Correto, 3858, embora a posição. Camarada TAM 3858. Solo Salvador, Chanel 6201, pushback acionamento no 5. Autorizado, pushback acionamento, chama o táxi. Chamando o táxi, 6201. Solo TAM 3662, pushback acionamento, gate 8. Muito autorizado, pushback acionamento, chama o táxi, tá? Camarada. 04, chame Torres Salvador em 1-8, decimal 6. 8, minha boa. Boa. Esse torre igual na minha 04 pra passando em descer, rapaz. Tudo tá bom. Ouro 604, tráfico avistado, baixado e travado, 150 graus, 8 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso no 0, 604. Salvador, é o azul 4071, no parafuso de funcionamento. Eu 4071, será o número 2 do setor? Então, entre a posição aguarde. Lá dentro. Taxa 3662 com 157 a bordo, 240 alterna Fortaleza. 3662 inicialmente até através do portão 62, agora nas instruções. Através do portão 62, da 3662. B04, solo 37, libera a direita, chame só 1219 à direita. Ao livrar, 219, entra a mão. Não, não, negativo, eu recebo sua transmissão alto e claro, e, assim como a sua, todas as outras transmissões sem nenhum chiado. Ah, ok, não deve ter algum problema nosso, porque só com o sistema aberto aqui a gente está recebendo chiado de fundo forte, obrigado. Para o táxi 6201 com 112, OPOB, 4 horas, alternando com o fim. 6201, siga via Índia para o ponto de espera, quando lá a torre 18 decimal 62, ajuste 1029. Via Índia, ponto de espera 18669, 6201, dá passagem ao TAM? Não, pode seguir como número 1, obrigadão, bom voo, um abraço. Valeu, boa noite aí, 6201. Já 3662, siga o Avianca, no ponto de espera 18669. Segue Avianca, 18663662. Boa noite, solo no 604, Lisão. Boa noite, no 604, táxi via Alfa, reporte na cidade. Alfa, segurança. Solo Web 5827.4, pushback acionamento. Vicente Web, é o número 2 no setor, aguarde a autorização. Aguarda, Web 57. Solo Azul 4071, você tem uma previsão para o nosso início? Tem sim, vai parquear um... Boeing da Gol no portão 2, assim que mesmo parquear, será autorizado. Aguarde só mais um instantinho. Ok, vai aguardar o parque do Gol, aguardando a sua autorização. Gol no 604, tem condição de agilizar para seguir até o 2? Confirmando o 604? Afirmativo, tem condição de agilizar o parque? Sim, a... Utilizando então o 9604. Obrigado, colega. Nada. Tonel 6201, boa noite. Alinhar e decolar autorizado, pista 10, 160 graus, 89, altinho, turno 0, 19. Alinha e decola da 10-6201. Channel 6310, informação Romeu. Channel 6310, boa noite, acione a identificação, autorizado por OD ITAP, isso para o nível 050, após ITAP, prossiga para 2000 pés no QNH1019. Ente, ITAP, 050, após 2000, 019, hoje. Para da El e agora de cobra. Aguarda. Patente 5827, após a passagem do gol, vai ser autorizado? Aqui, acima, ativo. O senhor fará simultâneo com a Embraer da Azul que está no portão 1. Então, inicie o pushback, posicione sua aeronave na saída do pátio 3. Pushback similar ao quando estando no portão 5. Tá ok, então. Vai iniciar o 5-7. Estacionamento também, o TAM 3858 na posição 3. Tirar o número 2 no setor, tem duas aeronaves na retaguarda aqui, não vai ficar o pushback agora. Positivo, na sua escuta. Azul 4071, coordenando com a equipe de solo, pode iniciar o pushback. Evite puxar muito a retaguarda, que fará simultâneo com o Hebe, portão 4. Gente, vai ser simultâneo com o Hebe no 4, vai coordenar com o pessoal de solo, autorizado puxa, Azul 4071. 6201, decolado da El. Vigilância, 360 da EL, 62101. 201, autoriza da EL. Controle 6201, autorizado da EL. Após 2000 pés, autorizado. 2000 pés, cruzando agora, pro da EL, 6201. M2, decolados 44 minutos, chegou o controle agora em 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa. Salvador, boa noite, 3662. 62, vigilância, sobre uma tenha 370. Sobre uma tenha 370. Pronto. Solita 3662, informa inicialmente manter para o 090 para evitar formações. Após Jamo. Após Jamo 3662. 5077. Todo lado da Leão, nível 360, peso Luno 0, decola da 10 com curva à direita da L e da Bridge. Controle 1208, 1208, transponde 5077 no 889. Correto, no 889, chama para pushback e acionamento. Vai chamar. Azul 4070 para táxi, temos Uno 2 Uno a bordo, 3 horas e 40, alternativa Ribeirão Preto. 071 GN, no ponto de espera, torre 18.619, bom voo. 286 no ponto de espera, Miserável 480. Solo Web 5827 com 183 a bordo, 335 alternando com fins para táxi. Azul, Indy Alpha, continuar 186, ajuste no 019, bom voo, boa noite, Web 5827. Seguindo a Brás da Azul, 1019, Web, ponto de espera, 186 a bordo, Web 5827. Oito, coordenação com a equipe do solo, após a passagem da guarda do Boeing da Webjet, está livre, chame táxi. Torre Azul 4071, muito boa noite, ponto de espera da 10. 4071, boa, autorizado a linha E, decolar pista 10, vento 140 graus, meia dos heróis. Livre linha de decolar da 10, Azul 4071. Oxalá 6201, a chamar o centro Recife em 13325 e alternar 1251. 13325, 1251, 6201, boa noite. Boa noite. 6310, desce para 2000 pés, reposta autorizada em LS. 2000, reporta Oxalá 6310. Perdão, está autorizado pushback acionamento, chame táxi, desculpa. Imagina, autorizado pushback, tem uma 3850. Quieta. Ali, mantém 90, Web 5827. Corrigindo, solo para Recife, mantém então a proa de Salvador, 130 e reposta na vertical. Salvador é o TRIP 5216, na remota do número 13, autorização para puxa acionamento. Autorizado, TRIP, pushback acionar, chame táxi. Autorizado, puxa acionamento, chamando o táxi 5216. Pode sim, mas por de conte, Alfa Tavo. Azul 4071, decolou 50, controle, frequência 1208. 1208, boa noite, Azul 4071. Controle Salvador, boa noite, o Azul 4071, decolado. 4071, no contato radar, sobre o 360, saída da EL. 360 da EL, 4071. Webjet 5827, informa o vento 1.40 graus, 9.